enquanto nós sofremos, pra você ver. Uns morrendo, tô vivendo no proceder. Tem que ter pra se viver, se não tem, então tenta. Matança, droga, violência, afeta toda a comunidade, batalha sangrenta. E os que sofrem, racismo, preconceito, vivem como podem. Mas na comunidade prevalece a humildade, sempre levando a palavra de verdade, através do rap, mostrando a nossa realidade. Periferia da cidade, aldeia, a vida mais parece uma teia que te prende, que te isola. Não quero tua esmola, nem a sua dó. Minha terra não é pó, meu ouro é o barro, onde piso, onde planto, que suja esse sapato. Quando vem na reserva, fazer turismo, pesquisar, tentar entender o porquê do suicídio. Acha que não tem nada a ver com isso, mas pelo contrário, eu te digo, você é tão culpado como os que antes aqui chegaram. Mataram, expulsaram um índio da terra, mas agora é guerra, mas agora é guerra. Cheiro Tupã, Aiko Nendiwe, Nyandereko, Eta Omano, pra defender Nyandereko. Cheiro Tupã, Aiko Nendiwe, Nyandereko, Eta Omano, pra defender Nyandereko. Cheiro Tupã, Aiko Nendiwe, pra defender Nyandereko. Abre, Mokoi, Awa, revoltado, Ogueru, Rechuka, Baeba, Ore, pro representar. Para defender, Reta Omanon, esteja com Tupã, onde quer que for, olhe por nós. Tenha fé, meu povo, que tudo irá mudar. Vamos buscar um novo mundo, com Nyandereko será diferente. Estamos de pé, graças a Deus, assim que é. Nunca estaremos a sós, eu sei que lá de cima o Tupã está olhando por nós. O Tupã, o Nyandereko, pra defender. O Apixirra, Erehendu, Arehendu, Tupã, o Manhã, Xerehe, Handerehe. Roiku Hanwa, Ko Uari, Herawa, Uiputan. Cheiro Tupã, Aiko Nendiwe, Nyandereko, Eta Omano, pra defender Nyandereko. Cheiro Tupã, Aiko Nendiwe, Nyandereko, Eta Omano, pra defender Nyandereko. Cheiro Tupã, Aiko Nendiwe, pra defender Nyandereko.